Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Antena Web Informação. Muitas cantinas escolares vão abrir as portas nas férias de Natal para alimentar crianças que não têm uma refeição normal em casa. Só em Matosinhos, 500 refeições vão ser servidas durante o período de férias escolares. Em Gaia, 4 mil alunos vão beneficiar do almoço nas cantinas escolares durante as férias de Natal. O escritor Nuno Camarneiro venceu o Prémio Leia de Literatura 2012 com o livro Debaixo de Algum Céu. Em declarações à TSF, o escritor esclareceu que sonhava que um dia fosse possível e explicou que soube que tinha vencido o prémio deste ano depois de ser contactado pelo presidente do júri deste ano, o escritor e político Manuel Alegre. No Iraque, esta segunda-feira, vários atentados fizeram pelo menos 47 mortos e 60 feridos entre as forças de segurança, os xiitas e a minoria Shabak, oriunda do xiismo. Os atentados ocorreram todos no norte do país. A chanceler alemã disse que a Europa vai ter que trabalhar no duro para manter o seu modelo de Estado Social. Angela Merkel fez as contas numa entrevista ao jornal inglês Financial Times e explicou que a Europa só concentra 7% da população mundial, mas ainda assim produz 25% do PIB global e financia a despesa global em 50%. Assim, conclui Angela Merkel, a Europa vai ter que trabalhar muito para manter o seu sistema de benefícios sociais assim tão desenvolvido. E a chanceler alemã aponta para um maior investimento em investigação e educação. O presidente dos Estados Unidos da América assegurou que vai fazer de tudo para que não hajam mais tragédias como a da semana passada na escola primária de Newtown, no Connecticut. Barack Obama lembrou que, desde que foi eleito presidente, é já a quarta vez que acontecem tiroteios em massa. O presidente dos Estados Unidos vincou que é necessário alterar as leis de acesso a armas de fogo e que os americanos não podem aceitar que situações como esta se tornem rotina. Recorde-se que, horas depois do massacre de Newtown, a página oficial da Casa Branca tinha uma petição que já contava com 100 mil assinaturas de pessoas que exigiam leis mais restritivas para a venda de armas. As primeiras vítimas do massacre de Newtown foram hoje a enterrar. As cerimónias fúnebres começaram esta segunda-feira com os funerais de duas das vítimas mais novas, ambas de 6 anos, Noah Posner e Jack Pinto. Os Estados Unidos da América estão de luto e na expectativa de ver quais serão as decisões de Barack Obama em relação à lei que regulamenta a compra de armas por cidadãos americanos. O Brasil perdeu o 6º lugar no ranking das maiores economias mundiais. A desvalorização do real em relação ao dólar e o fraco crescimento do PIB nestes últimos trimestres fizeram a economia brasileira cair para o 7º lugar, logo atrás do Reino Unido, que voltou a recuperar a posição que tinha perdido em 2011. 10 meninas morreram esta segunda-feira no Afeganistão devido à explosão de uma mina. As 10 raparigas, com idades entre os 9 e os 13 anos, estavam a recolher lenha quando uma delas acertou na mina terrestre com o machado. O acidente aconteceu na província oriental do Afeganistão, Nanagahar. A proveniência da mina terrestre ainda permanece desconhecida. A oposição do presidente egípcio convocou manifestações para responder à aprovação da Constituição. Na primeira volta do referendo, 57% dos votos foram a favor da nova Constituição, apoiada por Mohamed Morsi. A oposição já convocou manifestações para evidenciar ainda mais as divisões sociais que existem e que demonstram uma dificuldade grande para implementar as medidas económicas duras que Mohamed Morsi quer impor. A segunda volta do referendo acontecerá no próximo sábado e dará quase de certeza vitória aos apoiantes da Constituição, já que os distritos que faltam referendar são favoráveis ao presidente egípcio. O primeiro-ministro disse que os reformados com pensões mais altas devem ajudar mais aqueles que ganham menos. Pedro Passos Coelho afirmou que existem hoje pensionistas que recebem pensões mais altas do que aquilo que descontaram durante o tempo de trabalho ativo. Especialistas, partidos e sindicatos já reagiram a estas declarações do primeiro-ministro. Para Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP, estas palavras de Pedro Passos Coelho pretendem preparar as pessoas para a passagem à fase seguinte, onde Pedro Passos Coelho vai condicionar, por exemplo, o acesso à saúde. A Associação Portuguesa de Reformados acusa, por sua vez, Pedro Passos Coelho de mentir e considera que se existe quem receba acima daquilo que descontou, essas pessoas só podem ser políticos e gestores. O primeiro-ministro diz que gasta mais tempo com o CDS do que com o PSD. Pedro Passos Coelho responde assim às declarações de Paulo Portas, que na semana passada disse ter sido pouco ouvido por alturas do Orçamento do Estado para 2013. Pedro Passos Coelho garante que está a fazer tudo para que Portugal seja bem-sucedido para sair da crise. Ainda assim, o primeiro-ministro não afasta um cenário de aproximação do cenário grego a Portugal. O chefe do governo insiste que Portugal não vai pedir mais tempo para pagar o empréstimo europeu porque, explica, mais tempo significa mais dinheiro e mais dificuldades para Portugal pagar o que deve. O presidente do Sporting Clube de Portugal confirmou Jesualdo Ferreira como o novo manager do clube de Alvalade. Godinho Lopes explicou que o antigo treinador do Porto e do Braga terá influência em todas as decisões ligadas ao futebol verde e branco. Godinho Lopes esclareceu, em entrevista à RTP, que o treinador do Sporting, Frank Verkauteren, foi a primeira pessoa a saber da contratação. Godinho Lopes considera que Jesualdo Ferreira é a pessoa certa para o lugar, dada a sua experiência no futebol nacional e internacional. O treinador do Real Madrid reconheceu que vencer o campeonato espanhol é agora praticamente impossível. José Mourinho admitiu que depois do empate de ontem, frente ao Espanhol de Barcelona, a duas bolas, as hipóteses do Real Madrid chegar ao primeiro lugar do campeonato são praticamente nulas. O Barcelona já tem 10 pontos de vantagem sobre o Real Madrid. Foi mais um Antena Web Informação. Amanhã estou de volta. Boa noite.